desse lado da cama. E quem a bagunçou foi saudade que se esparrama. E agora a cidade de Sampa tá mais fria, triste de se ver. Sem tua cor, teu mormaço, tua chama, ah, me chama. E até me dá nó na garganta de pensar no amor que eu te dei. Me larguei, joguei fora, me abandonei por você, por você, por você, por você. Tatuei seu nome no poema quando você foi. Mas é que eu tenho que manter minha cara de ruim. Problema de vidas a dois, todo segundo sol. Eu vim de fucking Cassia, ela é hit, slow down. Me lembro que você queria um mundo quando me pegou naquele dilema de vagabundo. Hasta la vista, me deu tchau. Não vejo mais você faz tanto tempo. Minha Pandora, doce escândalo solar. Caí pelo penhasco, abri minhas asas. Pra minha sorte tinha vento. Foi assim que eu aprendi a voar. Me chama. Faz um milhão, faz outro. Meu bassa não abre. Rock, roll, make. Noite, fria, mente quente. Caetano, obscenos, absurdos. Me abstém, xamã.